Avise ao pessoal que eu não estou normal. Pode acabar se o mundo ou brincar meio carnaval. Não quero fantasia, vou me vestir como der. Num dia eu mesmo a cara, no outro eu vou de mulher. Para enganar a fome, não quero espeto da praça. Dou chupando geles e o tira-gosto é cachaça. E eu não fico legal com água mineral. Pode acabar se o mundo vou brincar meu carnaval. Acabasse o mundo, vou brincar meu carnaval.